quando a sombra me cercar e o peso me fazer calar, eu buscarei, Senhor, a Ti. Na Tua graça eu quero existir. Se meus pecados me condenar, Tua misericórdia vem me abraçar. Ó Senhor, Tu és a luz na tempestade, minha cruz. Restaurarás minha morada, em Ti minha alma é renovada. As gerações vão me ensinar a sabedoria de um lar, pois sabemos que somos pó, mas em Ti ressuscita a voz. Se a esperança do hipócrita perecer, em Teu amor minha boca de riso e em louvor eu me preciso. Ó Senhor, Tu és a luz na tempestade, minha cruz. Restaurarás minha morada, em Ti minha alma é renovada. Teu sabor.